Bom dia, travestis, trans, bichas, transmasculinos e qualquer outra pessoa interessada na abundância travesti. Seja bem-vinda à nossa prática de meditação em busca de expandirmos as nossas percepções de bem-estar, prosperidade e abundância travesti. Juntas, iremos investigar o uso das afirmações de abundância em nossa meditação. Guiada por mim, Pietra Souza. As afirmações são pensamentos conscientes, positivos e poderosos que têm como objetivo te dar suporte. Um movimento de suporte não parte de um lugar que ignora os seus contextos, o espaço ao redor e nosso interior. As afirmações refletem quem você é, de forma genuína. Assim, as afirmações são pensamentos de auxílio, acolhimento e conexão interior. As afirmações devem irradiar sua personalidade, seu contexto de vida e, principalmente, aquilo que te impulsiona à prosperidade. A abundância travesti que carregamos conosco. Sente-se de maneira confortável. Pode ser no chão, na cama, em qualquer espaço disponível de sua escolha. O importante aqui é estar confortável dentro das condições possíveis. Sente-se de pernas cruzadas, com as mãos repousadas nas pernas. Calmamente, vamos encontrando a melhor posição, sentindo o peso do corpo se diluindo, em busca de um conforto pleno. Feche os olhos. Vamos começar com um exercício de respiração. Lentamente, enchendo o peito de ar, inspirando e expirando pelo nariz. Percebendo a entrada e a saída do ar durante a respiração. Ao inspirar e exalar o ar, se deixe relaxar, buscar estar confortável e em paz. Iremos imaginar a abundância como a luz do sol, projetando-se no céu, encostando nossa pele. Lentamente acariciando nosso corpo com calor, emanando energia, nos ensinando que a abundância está em nós, que a nossa luz, nossa força, que a prosperidade está dentro de cada travesti, como em cada sol. Deixe-se guiar pela respiração, calmamente, como quem recebe um banho de raios solares. Nesse momento, mergulhe dentro de você, buscando encontrar um espaço de conforto com o seu interior, onde você estará em contato com a sua abundância. Se libere de todos os pensamentos, deixando-os ir com calma, observando-os e os deixando partir. Eu irei cuidar do tempo, iniciando a nossa meditação com um leve sino e encerrando com um sino novamente. Vamos começar. Acenda uma luz em seu peito. Se imagine iluminada e radiante. Agora, diga mentalmente com entusiasmo: travesti é abundância. Travesti é prosperidade. Travesti é riqueza. Repita mais uma vez. Travesti é abundância. Travesti é prosperidade. E travesti é riqueza. Canalize a energia que foi gerada em seu peito, dizendo mentalmente de forma calma: em nome de tantas travestis que foram tocadas por este sol e do meu eu interior, eu ilumino a minha vida neste momento com a luz da abundância travesti. Agora, acenda uma segunda luz no peito de outras travestis, transexuais, transgêneres que você deseja iluminar com abundância e prosperidade. E sinta a luz envolvendo todas essas pessoas. Não tenha pressa. Tome o seu tempo. Agora, diga com amor e alegria: eu nos ilumino com a luz da mais pura abundância travesti. lentamente, retorne a atenção para o seu corpo, sentindo as extremidades, as pontas dos dedos, a pele, os pés, as pernas, cada cantinho do seu corpo. E assim que estiver pronta, abra os olhos e repare na luz ao redor. Siga o seu dia com suas próprias afirmações de abundância travesti. Foque no seu presente, nas coisas que você quer, nas coisas que você tem e menos nas coisas que você não quer ou não tem. Guie-se pela sua própria abundância travesti interior a caminho da prosperity e da plenitude. Tenha um bom dia. Pois sim, mulher, tu já meditou, já acordou o teu corpinho. Vai lá pegar o teu dia, viu? Arrasa. E bom dia pra senhora. Bom dia, Vá, te joga, mulher. O dia é teu.